Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão, é um prazer, uma alegria estar aqui com os meus amigos Endzoners. Como está, Júlio César? Oi, Edu. Tô muito bem, obrigado. É uma satisfação enorme estar novamente aqui gravando outro podcast. E passo a bola pro meu querido amigo Alexandre Branco. Como está, Alexandre? Ô, tudo bem, Júlio, beleza? Prontos para mais uma edição do Endzone aí, junto com vocês. Passa a bola agora pro Vitinho fazer a introdução dele clássica, né, não, Vitinho? É isso aí, Ale. Um abraço aí pros Endzoners, um abraço aí pros ouvintes e vamos fazer esse programa aí que a semana foi boa, né, Edu? Com certeza, Vitor, a semana foi muito boa, não só na NFL, tivemos várias novidades aqui no Brasil também, incluindo a decisão do Litoral Bowl. Nós vamos passar os resultados daqui a pouquinho no programa. Essa semana nós não tivemos rodada da Liga Paulista de Flag, mas tivemos rodada dupla do torneio Touchdown, incluindo os novos líderes da Divisão Leste, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes da gente falar de futebol, vamos ler os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana, e-mail do Flávio Venâncio. Fala, galerinha, o podcast continua muito bom e que shoutout do Seahawks irado nessa rodada. Verdade, Flávio. Flávio, torcedor do Seahawks, com certeza tá muito feliz essa semana. Eu queria dar uma sugestão de pauta pra vocês. Vocês podiam debater sobre qual o maior QB de todos os tempos. E aí, Endzoners? Vocês acham que rende uma edição de programa a gente falar sobre o maior QB de todos os tempos? Ah, pra mim, eu não vi Pelé, mas vi Peyton Manning. Pra mim já tá bom, já falei que eu acho que... que eu vi Peyton Manning, sem dúvida, não tem nem o que falar. Pelo menos que eu vi. Não sei os nossos amigos Endzoners aí, mas... não... Bom, Edu... é, complementando aqui o Ale, eu acho que dos quarterbacks atuais, Tom Brady, Donovan McNabb, Peyton Manning, eu acho que a gente consegue falar, mas agora se a prosa for para John Elway, Dan Marino, John Montana, Steve Young e tal, eu acho que vai complicar um pouco, porque eu, pelo menos, eu não cheguei a acompanhar esses quarterbacks, mas eu acho que rola sim, pegar os melhores jogadores, não só o melhor quarterback, mas o melhor running back, melhor wide receiver, eu acho que fica legal. É, apesar que eu consegui assistir alguns jogos do John Elway quando eu comecei a assistir NFL e tal, e o cara era bom. O cara era bom, o Brett Favre também era bom, os dois tiveram... Brett Favre era bom, não é mais? Não, ele ainda é bom, mas não dá pra comparar com quando ele era jovem, né? Ele tá com 40 anos. É, eles disputaram dois Super Bowls, um contra o outro, eram os dois times dominantes na época, tinham outros jogadores e tal, mas eles eram os principais, claro, os quarterbacks, né? Acho que não dá pra comparar o Brett Favre de... 95 com o Brett Favre de 2009, porque ele era muito melhor, apesar de John Elway também era bom, mas pra mim Peyton Manning é um absurdo. Eu ainda não vi nada igual, sei lá, tô pra ver, vamos ver se aparece alguém tão bom quanto ele, acho difícil. Valeu pela sugestão então, Flávio, a gente vai debater, a gente vai fazer os nossos tops de cada posição aqui, vamos montar uma seleção de todos os tempos da NFL. Não pra agora, fica calmo, algum dia. Quando essa temporada acabar, a gente volta a conversar sobre o assunto. Tem mais e-mails aí com você, Alexandre? É isso aí, Edu. Temos e-mails sim. Temos do Will Disley, que já mandou e-mail na semana passada. Ele colocou uma pergunta aqui pra gente debater. Já que a gente já falou dos dois ETs Manning, né? Do Eli e do Peyton Manning. Ele queria perguntar quais são as chances de termos um Manning Bowl nessa temporada com Colts e Giants. Né, começando com 4-0, os dois têm tudo para conseguirem a quinta vitória, e conseguiram, né, Edu? E aí, o que você acha? Manning Bowl é uma das maiores apostas dessa temporada, são dois times muito fortes, eu não sei se seria a mesma coisa nos playoffs, até agora, assim, não foram duelos contra grandes times de ambas as partes, o negócio vai começar a esquentar tanto pro Colts quanto pro Giants. Mas um Manning Bowl seria muito interessante, e é algo que meio que existe um lobby da NFL há algum tempo, né, pra existir um Manning Bowl, assim, desde que o Eli entrou na NFL também e conseguiu a vitória sobre os Patriots, o pessoal vem comentando sobre um Manning Bowl. É isso aí, pra mim o Colts é a melhor aposta da AFC esse ano, o time dos caras é muito forte, tem a surpresa, tem o Denver Broncos aí, tem o Cincinnati Bengals, tem outros times mais fortes e tal, que não se estruturaram esse ano, que estão sempre chegando, Pittsburgh Steelers, New England Patriots, mas pra mim a melhor aposta é o Indianapolis Colts. Agora na NFC tá complicado, não tem só o New York Giants, tem o New Orleans Saints, tem o Philadelphia Eagles, que vem muito forte, é da mesma conferência, então fica essa dúvida na NFC, mas que o Colts é forte candidato, não tenho dúvida nenhuma. Então, Ale, falando do Manning Ball, eu acho que seria um jogo, assim, excepcional de ver. Os dois irmãos, assim, comandando seus ataques. A defesa do New York Giants continua muito boa esse ano. O ataque do Colts com o Peyton Manning, incrível, como você mesmo disse na sua coluna. Peyton Manning é um absurdo, joga demais. Seria um jogo excelente de ver, só que o negócio não tá muito fácil pro Eli Manning, porque tem Vikings, tem o Eagles que tá chegando, assim, tá de wild card, Chicago Bears tá bem essa temporada, o 49ers, apesar de tudo, tá bem, o New Orleans Saints, tem o Atlanta Falcons, então eu acho que tá um pouco mais complicado pro Eli Manning conseguir chegar até o Super Bowl. Mas caso aconteça, será um jogo incrível de se ver, na minha opinião. É, eu concordo com vocês, eu acho que o Colts tá um passo à frente dos outros times na AFC, e o Eli Manning tá mais parelho com os outros times da NFC. Mas eu acho que tem boa chance de socorrer. Para terminar a sessão de recadinhos do programa, eu queria dar um recado aqui, uma força também para as meninas da Seleção Brasileira de Futebol Americano. As meninas estão formando um time, elas têm um site, o www.diariodaselecao.com, é seleção sem cedilha e sem o tio, www.diariodaselecao.com, e que tem as novidades do time, tem as notícias. Elas fizeram o primeiro tryout para selecionar algumas jogadoras, e elas estão pedindo para quem puder entrar no site delas e clicar nas propagandas do Google, pessoal. Entra lá, clica nas propagandas, é uma verba que entra para as meninas para comprar equipamento, para poder pagar uniforme, esse tipo de coisa. Vamos ajudar, pessoal, quem puder entrar, não custa nada, 5 minutinhos, o pessoal entra lá e já consegue dar essa força para as meninas da Seleção Brasileira de Futebol. Como estamos no Prêmio Podcast, senhor Alexandre? Estamos batalhando pelo primeiro lugar, né, Eduardo Galvão? Estamos em segundo lugar, uma salva de palmas para o Enzo, né? Sobe a palminha. Não, mas isso já mostra, pelo menos, pelas conversas que eu tive também com o Irã Santiago. Um abraço para o Irã Santiago do Portal da Luta Livre. O Irã está até comemorando a vitória dos esportes alternativos esse ano. É, o pessoal do Bola nas Costas, do futebol tradicional, também está em terceiro lugar. Mas quem está liderando é um podcast de futebol americano. Nosso Endzone, muito obrigado, estamos em segundo lugar. E o Portal da Luta Livre em primeiro lugar. Uma salva de palmas para todo mundo do Prêmio Podcast. Mas você está feliz com o segundo lugar, Alexandre? Olha, ficaria mais feliz com o primeiro, né? Mas é legal, assim, é o primeiro ano do podcast, tá? O Portal da Luta Livre está há muito tempo na ativa. E ver essa força do pessoal do futebol americano, todo mundo votando, dando aquela força, é muito legal. Um segundo lugar para um podcast que tem 22 edições só, pô, é excelente, mas ganhar seria uma honra inigualável, senhor Eduardo Galvão. E aí, Julião, quer ganhar o prêmio podcast também, meu filho? Concordo com você, com tudo que você falou aí, Ale. Tudo bem, a gente sempre quer ganhar, eu também quero ganhar. Nossa, seria uma satisfação imensa ficar em primeiro lugar logo no primeiro ano de podcast. Só que se a gente ficar em segundo, tá bom também, é o nosso primeiro ano e tal. A gente tá chegando com força, ganhando um pouco de fama e tal, ganhando mais fãs que estão acompanhando o Endzone. Eu acho que pra começo de carreira tá excelente ficar em segundo, mas se der pra ganhar, vamos que vamos. Né não? Ah, vocês são todos falsos. Eu quero ganhar, eu agradeço a participação, agradeço a todo o pessoal que tá participando, mas eu quero ganhar, ponto, acabou. Eu entrei, eu quero ganhar e pronto, acabou. Maldoso, hein? Pegando pesado, Eduardo Galvão. Mas eu também quero ganhar, sim. Confesso. Esse sentimento não foge. Não tem jeito. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Frase do saudoso treinador Vince Lombardi, velho. Se é importante é competir, por que eles mantêm um placar, então? Simples assim, velho. Fim. E sobre o futebol americano aqui no Brasil, esse final de semana nós não tivemos rodada da Liga Flag Paulista. Mas para que nossos ouvintes não esqueçam, Vitor, passa a agenda dos próximos jogos que vão ter no dia 18 de outubro, lá em Valinhos. Quais são os próximos jogos da Liga Paulista de Flag, Vitinho? Os próximos jogos serão Black Horse vs Sharks, Team Rollers vs Davis, Tigers vs Bears e Gladiators vs Red Warriors. Isso aí, pessoal. Quem puder comparecer, compareça em Campos Rigeza, Valinhos. Rodada da Liga Flag. A Liga Flag está chegando às suas últimas rodadas. Momentos decisivos, classificação de playoffs, confrontos diretos. Quem puder comparecer, compareça. O bicho tá pegando na Liga Flag. E eu queria agora interromper o programa para dar meus parabéns aos Piratas de Copacabana, os campeões do primeiro Litoral Ball. Uma salva de palmas aos Piratas de Copacabana. Neste último domingo, Piratas de Copacabana e Cabo Frio Rocks fizeram a final do primeiro Litoral Ball. Os Piratas de Copacabana venceram a partida por 10-0. No primeiro quarto, um chute do kicker Cebola, um field goal do kicker Cebola, inaugurou o placar. E no último quarto, no finalzinho do jogo, o running back Thiago marcou o touchdown da vitória, selou, encerrou o placar. Piratas de Copacabana 10, Cabo Frio Rocks 0. Meus parabéns aos dois times, meu parabéns ao Litoral Ball, é o segundo campeonato de futebol americano lá do Rio de Janeiro, futebol americano de areia. Meus parabéns aos dois times. Mandem fotos, mandem vídeos dos jogos, com certeza vai ser um prazer a gente colocar no portal do Endzone Brasil. Neste final de semana, pelo torneio Touchdown, rodada dupla do torneio Touchdown, o Rio de Janeiro Imperadores foi até Sorocaba e venceu o Sorocaba Vipers por 25-6. Um passeio dos Imperadores em busca da liderança da divisão. Imperadores agora é o líder da divisão leste, 2 vitórias e 1 derrota. Está na frente do São Paulo Storm pelo saldo de pontos. O Sorocaba Vipers continua segurando a lanterna e vai ter trabalho para conseguir tentar se classificar para os playoffs. No domingo nós tivemos o Brown Spiders contra o Barigui Crocodiles na revanche e o Barigui Crocodiles levou a pior. Curitiba Brown Spiders venceu a partida por 20-12. A divisão sul também, os jogos pegando fogo, muita competição, muito disputados. E neste próximo sábado agora a gente já tem rodada dupla de novo. Bom, nessa rodada dupla do torneio Touchdown, a gente vai ter o Barigui Crocodiles enfrentando o Joinville Gladiators, lá em Joinville, Santa Catarina. Vai ter também o Sorocaba Vipers enfrentando o Rio de Janeiro Imperadores, dessa vez lá no Rio de Janeiro. Quem puder, compareça e prestigie o torneio Touchdown. E neste domingo, dia 11 de outubro, começou a semana 5 da NFL e começou com a surpresa. O Cincinnati Bengals foi até Baltimore e continua surpreendendo. Venceu os Ravens por 17-14. O Tampa Bay foi visitar os Eagles no retorno de Donovan McNabb e perdeu a partida 33-14 para o Philadelphia Eagles. Enquanto o Minnesota Vikings foi até St. Louis e enfrentou um dos top picks do próximo draft. Venceu a partida por 38-10. O Oakland Raiders visitou o Giants Stadium e tomou uma sapatada de 44-7. Cleveland Browns finalmente consegue a sua primeira vitória e vence o Buffalo Bills fora de casa por 6-3. O Washington Redskins não consegue se dar bem na casa do Carolina e perde por 20-17. E o Dallas Cowboys viajou até Kansas City e venceu o Kansas City Chiefs por 26-20 no overtime. O Pittsburgh Steelers foi até Detroit, venceu o Detroit Lions por 28-20. O Atlanta Falcons deu uma bela de uma sacolada no 49ers, 45-10, fora de casa. E o Houston Texans visitou o Arizona Cardinals e perdeu para os Cardinals 28-21 num jogo com final emocionante. O New England Patriots foi até Denver e perdeu para o Broncos por 20-17. O Jaguars foi até Seattle para perder para o Seahawks por 41-0. O Colts foi até Tennessee e ganhou do Titans por 31-9. E o New York Jets foi até Miami e perdeu para o Dolphins por 31-27. os top performers da semana, os líderes da semana, quarterback Matt Schaub passou para 371 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Mas fica aqui claro o nosso destaque para os ratings perfeitos. Eli Manning jogou pouco contra o Raiders, mas jogou bonito. Passou 173 jardas e 2 touchdowns. E Mark Boger, do St. Louis Rams, entrou no finalzinho do jogo, 88 jardas e 1 touchdown. Acertou todos os passos, Mark Boger. Mas o jogo também já tava na bacia das almas, né, Mark Boger? Já era, já não tinha mais o que fazer, a defesa já tinha entregado o jogo já. Running back Cedric Benson, do Cincinnati Bengals. Não, essa frase não está errada. Ele correu 120 jardas e marcou um touchdown. Mas claro, cabe destaque também para Michael Turner, do Atlanta Falcons. Correu 97 jardas e entrou na endzone 3 vezes. Impressionante o ataque do Atlanta Falcons essa temporada. Wide receiver que mais recebeu passes, Miles Austin, do Dallas Cowboys. Recebeu 10 passes para 250 jardas e 2 touchdowns. Impressionante o desempenho do reserva do Dallas Cowboys. É, Edu, realmente foi um grande jogo do Miles Austin, mas também ele contou com a sorte, né? Em 2 oportunidades ele contou com o tackle errado do cornerback Maurice Leggett, e ele com a velocidade que ele tem. Ele é um cara que retorna punts pro Dallas Cowboys, e a gente sabe que o cara que retorna punts tem que ser muito rápido. E se deixar ele no campo aberto, não vai ter jeito, ele vai escapar da marcação e vai fazer os touchdowns. Ele se aproveitou disso. É, esteve livre na maioria das oportunidades de passe. Tony Romo, das 351 jardas que adquiriu, 250 foram do Miles Austin. Então, tipo, um grande jogo dele, mas a gente sabe que o Tony Romo não foi muito bem nessa partida. Quem teve a oportunidade de assistir o jogo sabe que, por mais uma vez, o Tony Romo não foi bem. Contou com o Miles Austin num grande dia, mas ele não foi bem na partida. Não achou frequentemente seus wide receivers. O Miles Austin foram várias big plays, né? Então, ele acabou se aproveitando das oportunidades, dos vacilos da defesa do Kansas City Chiefs. A gente sabe que são muitos. A defesa do Chiefs não está bem no campeonato. Mas então, o Chiefs, Alexandre, o Chiefs deu pressão nesse time do Dallas Cowboys. O Chiefs conseguiu levar esse jogo para prorrogação. Sim, é verdade. O Cowboys, na verdade, começou o jogo perdendo por 10-0 e teve que buscar o placar. Por isso que eu estava dizendo, o Tony Romo não foi bem nesse jogo. Mas a gente sabe também, Edu, que é difícil você jogar. É uma defesa que não esteve bem em nenhuma partida da temporada até o momento. E chegar no final de uma partida com o Dallas Cowboys é complicado, porque eles têm um ataque corrido muito bom. O play calling fica muito difícil de ser feito. Miles Austin estava num grande dia. É, eles têm outros playmakers no ataque. Tem lá o Tashard Choice, que é o running back do time. O Marion Barber jogou também, é um grande playmaker. Eles têm outros jogadores capazes de fazer boas jogadas, e fica complicado você defender contra esse time, né? E você acaba deixando alguns buracos, o Miles Austin soube aproveitar. Mas com certeza o jogo foi muito emocionante. Acho que você vai poder contar pra gente melhor como foi essa partida. Aliás, um grande jogo do Matt Cassel, hein? É, Alexandre, o jogo do Dallas e do Kansas foi realmente uma tentativa de redenção por parte dos Chiefs. Muitos Chiefs tinham como esse jogo do Dallas a esperança de vitória na temporada. Matt Cassel até começou muito bem a partida, e o engraçado da partida foi até um passe do Matt Cassel, o passe para TD no primeiro quarto. Adivinha para quem foi, Alexandre? Não foi para um wide receiver, não foi para um tight end, foi para Mike Vrabel, o linebacker dos Chiefs. Ele alinhou junto do ataque, numa posição parecida com o Tyrande ali, e recebeu um passe de Matt Cassel para o primeiro TD da partida. O jogo foi caminhando bem até que no último quarto, finalmente o Dallas Cowboys conseguiu virar numa jogada linda do Miles Austin. Faltando poucos minutos para o final, Matt Cassel entrou em campo, achou o Dwayne Bowe 2 vezes, empatou a partida, levou para o touchdown. O Chiefs venceu na moeda a posse de bola, não conseguiu produzir, devolveu a bola para o Dallas Cowboys, não conseguiram produzir de novo, devolveram a bola para os Chiefs, nada feito de novo, até que o Tony Romo encontrou Miles Austin para o touchdown de 60 jardas. Impressionante a vitória no finalzinho pela atuação do Miles Austin, mas não foi realmente uma boa atuação do Dallas Cowboys. Assim como não foi uma boa atuação do Jacksonville Jaguars, que na semana passada fez um jogo tão bonito, jogou tão bem contra o Tennessee Titans, mas essa semana contra o Seahawks foi um verdadeiro desastre. Pois é, Edu, um 41-0 pro Seattle Seahawks, que tá meio cambaleado. Tudo bem que foi a volta de Matt Hasselbeck, que é o quarterback start do Seattle, mas 41-0 eu acho que é demais. Não sei, o Jacksonville Jaguars, desde a temporada 2007, não consegue mais achar o seu lugar na NFL. Foi pros playoffs e tudo mais, Maurice Jones-Drew jogando demais, David Garrard, incrível. Essa temporada e a passada, não sei o que acontece com o Jacksonville Jaguars, eu não sei se são os wide receivers que não estão bem, se é a defesa que não está conseguindo segurar, mas 41-0 é complicado, muito complicado. É, mas se você parar para pensar, Julio, o ataque do Seattle nem trabalhou tanto nesse jogo, né? Matt Hasselbeck com 241 jardas, o Edgerrin James foi o melhor corredor da partida e ele tem 46 jardas. É que o Jacksonville não conseguia produzir nada realmente no ataque e acabou sofrendo alguns turnovers. Bela partida de Aaron Curry acabando com toda a linha ofensiva do Jacksonville Jaguars. Impressionante o desempenho do rookie. É, Jaguars, pode começar a se preparar porque tá feio o negócio pra vocês, hein? Feio não, tá péssimo, né? Depois daquele lapso de talento do David Garrard, né? Que na nossa queridíssima semana 4, conseguiu 323 jardas no jogo contra o Tennessee Titans. Até porque a defesa do Titans também tá uma peneira danada, né? Tá passando qualquer coisa, tá passando. Você elogiou tanto o David Garrard na semana passada, né, Lê? Exatamente, mas ele tá jogando muito mal, Edu. Não tem jeito. O cara jogar um jogo bem, depois jogar o resto mal, são 15 contra 1, não tem jeito. Tá jogando mal, vamos falar a verdade. Eu acho que o David Garrard tem talento, sim. Em 2007, a gente não pode esquecer que ele foi o único quarterback que não foi interceptado na temporada regular. Levou os Jaguars aos playoffs. Ganhou a partida em cima do Pittsburgh Steelers. Aliás, com uma jogada decisiva na quarta descida para 10, ele fez um scramble de 11 jardas. Conseguiu levar o jogo até o final, gastando o relógio. Então, quer dizer, ele tem talento, mas o time do Jaguars não tá ajudando. A linha ofensiva tá muito porosa, tá sofrendo com desfalques. E o principal wide receiver do time é o Mike Sims-Walker, que foi draftado no segundo dia de drafts. Então, mesmo com o Torrey Holt por lá, a chegada do Trey Thomas na linha ofensiva não tá adiantando muita coisa. Mas a gente sabe que o grande problema do Jaguars é a defesa. O time tá sem talentos na defesa, perdeu o Paul Spicer, que era um dos grandes playmakers do time na posição de defensive end, então fica muito complicado jogar quando você não tem defesa. Eu acho que no draft ano que vem o Jaguars pode começar a pensar defesa, trazer playmakers pra esse time, gente nova, sangue novo, porque os principais jogadores já estão mais velhos, então aí fica difícil, né? Fica complicado. O John Henderson, nose tackle, não tá conseguindo penetrar nas linhas ofensivas adversárias. E é com o que os Jaguars contavam. Então, se você não tem pass rush, você não para a corrida, você não defende contra o passe, não tem jeito, né? Vai tomar ponto atrás de ponto. E o jogo contra o Seahawks foi um exemplo disso. Aliás, o Seahawks gosta muito do jogo aéreo. Dificílimo o Seahawks correr com a bola. O Edgerrin James vê muito pouca ação durante os jogos. 46 jardas apenas nessa partida, como você já falou. Mas, em compensação, Matt Hasselbeck com 241 jardas. E o Nate Burleson com 98 jardas. Eles colocam 4, 5 wide receivers em campo. E para uma defesa que sofre contra o passe, fica complicado você defender. Ainda mais que o Hasselbeck é um quarterback com talento. Eles têm lá o Dion Branch também, um wide receiver que já foi MVP de Super Bowl. Tem qualidade contra uma defesa que é muito fraca. Então fica infelizmente, esse registro do Jacksonville Jaguars tomando 41-0, e aliás, existem rumores que Jacksonville Jaguars vai estar saindo lá de Jacksonville, na Flórida, e deve estar indo para Los Angeles na próxima temporada, porque o Jacksonville não vende quase a metade dos ingressos para os jogos da NFL. Então fica complicado você sustentar todas as despesas, vai levar o proprietário à falência, então vai ter que mudar. É grande o interesse de um time em Los Angeles, também em Las Vegas. Aí pode ser que alguma coisa vire pro nosso querido Jacksonville Jaguars, mas por enquanto eu não vejo futuro nenhum, a não ser que no draft ano que vem eles mandem muito bem. É, se a gente parar pra analisar realmente os jogos, pra quem assistiu teve a oportunidade de ver, o primeiro quarto do jogo até que foi legal. O primeiro quarto até que teve um pouquinho de graça o primeiro quarto. Mas do segundo quarto em diante foi um passeio do Seahawks, assim como foi o jogo do Atlanta Falcons e do San Francisco 49ers. Pra quem assistiu só o primeiro quarto do jogo, falou, poxa, é um jogo legal, esse jogo vai render. Mas da metade do segundo quarto em diante desandou completamente o jogo do Falcons e do 49ers também. Um passeio de Matt Ryan e companhia sobre a defesa do 49ers, que vinha até bem no campeonato. É verdade, mas não foi só Matt Ryan e Roddy White no jogo, né? Michael Turner, você destacou, Edu, ele com 97 jardas mais 3 touchdowns. Toda vez que o Michael Turner resolveu correr, ele achou o campo aberto pra brincar ali tranquilamente no, na secundária do nosso querido San Francisco 49ers, que tem lá o Mike Singletary, que é um técnico voltado para a defesa, mas não soube o que fazer para segurar esse ataque do Atlanta Falcons, que é muito completo. Tem lá o Tony Gonzalez, tem o Roddy White, tem o Mike Jenkins, tem o Michael Turner. Quer dizer, você defende contra a corrida, vai lá o Matt Ryan, acerta um passe pro Gonzalez ou pro Roddy White para 10 jardas, pronto, first down. Aí você defende contra o passe, vem lá o Michael Turner, quebra 2, 3 tackles e consegue 10 jardas. Então fica difícil. Foi esse o tom do jogo. O Atlanta Falcons foi dominante a partida toda. A defesa do Atlanta Falcons foi muito bem, segurando o ímpeto do lado do Glenn Coffey, apesar de que o Glenn Coffey conseguiu o seu touchdown. É, mas não teve jeito, o 49ers foi superado por muito pelo Atlanta Falcons. É, a defesa do 49ers estava tão desencontrada dentro de campo, Alexandre, que a hora que o Driblai conseguiu uma interceptação sobre o Matt Ryan, ele saiu fazendo uma dancinha no meio de campo. No meio de campo, ali. Aí ninguém mais, ninguém menos que o Rod White pulou no cangote do menino, derrubou ele, ele sofreu um fumble e o Falcons recuperou a bola de novo pro ataque. Foi um jogo pros fãs do 49ers esquecerem o jogo completamente. É, então, além de tudo, percebe-se a falta que faz o Frank Gore nesse time do 49ers, né? O Glenn Coffey, que não é um running back ruim, teve 12 ataques para 45, só que o principal corredor do 49ers foi o Chan Hill, o quarterback, com 53 jardas em 4 ataques. Quer dizer, se você obrigar o Chan Hill a passar em várias vezes, não vai dar certo, ainda mais com o Glenn Coffey correndo mal. Então, Edu, já que vocês estão falando aí de jogos blowout, 41-0 Jacksonville Jaguars, 45-10 o Atlanta Falcons, mais tarde falaremos de 44-7 do New York Giants, eu chamo atenção para o jogo, digamos, mais feio dessa rodada, que foi Cleveland Browns 6, Buffalo Bills 3. Digamos que Derek Anderson totalmente ridículo no comando do Cleveland Browns. Dois passes completos de 17 tentados e uma interceptação é totalmente ridículo para um quarterback da NFL. Tem Brady Quinn no banco pra quê? Tá gastando talento. E o Buffalo Bills novamente consegue perder graças ao seu retornador Parrish, que mais uma vez fez um fumble no retorno e perdeu uma bola no momento crucial. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa vitória espetacular do nosso querido Cleveland Browns? Vitória espetacular não, masoquismo, né, Júlio? É o mínimo que pode ser dito dessa partida. Eu digo que você foi um herói em escrever um artigo pro Portal do Endzone sobre esse jogo, porque eu não sei o que falar sobre esse jogo. Dois passes completos de 17, 23 jardas. O melhor passador do jogo, Trent Edwards. Você tem um receiver, que é o T.O., e você consegue 150 jardas passando a bola. É um desastre esse jogo. É, nossa. Pelo amor de Deus, lamentável, né? Nossa, 6-3. Nossa, não dá. Imagina você assistir um jogo desse. Se você é torcedor do Cleveland Browns ou do Buffalo Bills, você tava comendo o seu dedo, né, de raiva. Ah, não acredito! 6-3! Imagina, o cara toma um field goal, é praticamente uma estaca no peito, né? Puta, eu não acredito que eu tomei um field goal do... Não acredito. Nossa, 2 de 17 para 23 jardas. Não, tá de palhaçada, né? Não, Derek Anderson, sem brincadeira, vai vender carro, cara. Vai pra feira fazer pastel. Mas não, 2 de 17 para 23 jardas não dá, amigo. Como é que você vai conduzir o Cleveland Browns? Tudo bem que não tem mais nem o Braylon Edwards lá, né? Mas, pô, qualquer coisa é melhor que isso. com os receivers que tem lá. Tem o Chase Stuck, que até foi bem no New York Jets e tal, tem até algum valor. Mas tem dois receivers rookies lá que são bons, o Robisky e o Massaqua, os caras são bons. Pô, passa a bola pra molecada, vamos ver o que eles conseguem fazer. O Jamal Lewis conseguiu 117 jardas no jogo. Vamos explorar um pouquinho, né? Um screen, alguma coisa pra... Porque não dá, amigão, não dá. Você não devia nem estar empregado na NFL com uns números desses. Pelo amor de Deus, ridículo. Não tem nem o que falar, Júlio, você é um herói. Você é um herói, parabéns. Muito obrigado, e só pra piorar mais um pouquinho, esse jogo do Cleveland Browns com o Buffalo Bills, alguém deve estar se perguntando, mas eles jogaram na neve, jogaram com ventos de 100 km por hora, jogaram com um tornado dentro do campo, não, era um jogo normal, com o sol, e sei lá, o time não funcionou, entendeu? Eu não tenho o que falar, eu confesso que eu usei o que eu pude e o que eu não pude pra conseguir escrever sobre esse jogo, porque foi lamentável. A gente só pode destacar dois pontos, na minha opinião. O primeiro, Jamal Lewis, voltando da sua lesão, depois de duas weeks, chega e leva o ataque do Cleveland Browns a excelentes 6 pontos e ganha de 6-3 do Buffalo Bills. E o Marshall Lynch voltando a brilhar, de certa forma, na equipe do Buffalo Bills. Ele recebeu para 56 jardas e foi o receiver mais acionado do Trent Edwards. Isso porque ele tem T.O. como wide receiver, mas tudo bem, né? Júlio, teve a volta do Marshall Lynch, porque essa foi a volta do Marshall Lynch, né? Porque o primeiro jogo dele contra o Dolphins, ele fez 8 corridas para 4 jardas. Ou seja, ele não foi para correr, ele foi fazer Cooper no campo, né? Não é possível. Marcha atlética, né? Só pra completar a sessão masoquismo, gente, se a gente parar pra pensar, por 3 minutos esse jogo não foi pra prorrogação. Imagina. Nossa. Você assistir a prorrogação de um jogo que tá 3-3. Isso não é futebol normal, não, gente. Isso é futebol americano. Um touchdown vale 7 pontos. É feio mesmo o negócio. É verdade. E outra coisa, a gente lembra daquele jogo do Steelers e Dolphins, né, lá no Heinz Field, em Pittsburgh. Tava uma chuva desgraçada, os jogadores mal conseguiam andar dentro do campo. O pessoal tava pensando até em usar galocha na ocasião. Tava uma palhaçada o gramado do Heinz Field. E acabou 3-0 o jogo. Nem nada, não aconteceu nada no jogo de interessante. Foi ridículo. E acabou 3-0. Mas realmente teve uma causa natural e tal. Não, a causa do 6-3 de Cleveland Browns e Buffalo Bills foi simplesmente... Mas tem uma causa deficiência natural. Técnica. Deficiência técnica. Pronto, é isso. Não, tem uma causa natural. A causa horríveis. Natural tem nome. A causa natural chama Derek Anderson. E pelo lado do Buffalo Bills, a causa natural se chama Ralph Wilson. Tem nome as causas naturais. É verdade. Eu nem vou falar dos discursos, né? Preciso falar? Não, né? Acho que não. Olha, pessoal, tá 3-3 o jogo, mas vamos lá, vamos conseguir mais um field goal. Aí tomaram. Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus, hein, Rafilson. Agora vamos falar de time bom, né? Por favor. Posso, Eduardo? Vamos falar de mais um retorno também, Alexandre? Retorno, por favor, Eduardo Galvão. Retorno. Quem retornou é que retornou correndo já, logo no primeiro snap. Donovan McNabb retornou ao Philadelphia Eagles para receber o Tampa Bay Buccaneers em casa. Muita pressão, muitas dúvidas. Donovan McNabb, que estava se recuperando de uma contusão nas costelas. Donovan McNabb sempre gostou de ser um quarterback scramble. Ele sempre gostou muito de correr. E assim que ele recebeu o primeiro snap, muitos narradores estavam comentando, né? Ele vai passar a bola, ele vai ter a confiança para correr, como vai estar o McNabb dentro de campo? Ele recebeu o primeiro snap e não tinha para quem arremessar, ele saiu correndo sozinho e conquistou 14 jardas. Mostrou que não tá com medo da contusão na costela. O Eagles, impressionante no jogo, ganhou o jogo com facilidade do Tampa Bay Buccaneers, mas a defesa do Eagles continua dando bobeira contra tight ends. Se você tem um bom tight end e for visitar a Filadélfia, invista no seu tight end. Porque é no seu tight end que você pode ganhar o jogo contra o Philadelphia Eagles. Exatamente. Pessoal do Fantasy, quem tiver um tight end que vai jogar contra o Philadelphia Eagles, faça de tudo para colocá-lo como starter. Agora, falando da defesa do Philadelphia Eagles, apesar do Jeremiah Trotter ter chegado, time ainda com muita dificuldade em conter os ataques adversários. Cedeu mais de 300 jardas para uma fraquíssima unidade de ataque do Tampa Bay Buccaneers, que não conseguiu fazer nada. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu assisti esse jogo, eu escrevi a matéria pro portal do Endzone Brasil. Olha, esses receivers do nosso querido Tampa Bay Buccaneers, pelo amor de Deus, mandem todos embora, menos o Kellen Winslow, e coloquem todos os receivers novos, porque os caras não seguravam uma bola. Impressionante. Teve um drive do nosso querido Tampa Bay que o Josh Johnson fez 3 passes, os 3 foram dropados. Incrível. Impressionante. O Josh Johnson uma hora se revoltou e começou a fazer scrambles. Conseguiu 40 jardas, foi o melhor corredor da partida. Então, assim, complicado, hein? Tampa Bay Buccaneers não vai conseguir chegar a lugar nenhum se os receivers não pegarem a bola. Josh Johnson, por muitas vezes, escolheu o receiver certo, mas ele não estava pronto para fazer o catch. Não consigo entender. Aliás, teve um dos wide receivers do time, eu não me recordo o nome. Josh Johnson mandou uma bomba para ele numa rota curta. Ele tinha, no mínimo, umas 20, 30 jardas para avançar até a chegada do safety do Philadelphia Eagles. Matthew Harris estava no fundo do campo. Ele dropou a bola e tropeçou, caiu sentado. Quer dizer, esse é o retrato do Tampa Bay Buccaneers para essa temporada. Lamentável, um time muito fraco que, apesar do talento do Kellen Winslow, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Josh Johnson fez 50 passes, foi obrigado a passar 50 vezes a bola porque o contratado Derek Ward e o Cadillac Williams não estão conseguindo fazer nada correndo com a bola devido à fraquíssima linha ofensiva. E é o Tampa Bay Buccaneers, o retrato é esse, um time fraco, letárgico, que não consegue fazer absolutamente nada no ataque, não consegue conter nada na defesa, apesar do Aqib Talib ser também um talento nessa secundária, apesar de toda a defesa do Buccaneers ter jogado muito mal, tem que destacar o talento do Talib. Tá no seu segundo ano na NFL, ele travou o DeSean Jackson, que é a principal arma do Donovan McNabb, com uma recepção para 3 jardas. Foi um grande trabalho do Aqib Talib, que procurou pressionar ali o Jackson na linha de scrimmage, ele não conseguiu fazer nada, mas em compensação o nosso querido Rondae Barber foi honrado pelo Jeremy Maclin com 142 jardas e 2 touchdowns. Donovan McNabb jogou muito bem, o Philadelphia Eagles caminha para uma temporada vitoriosa e eu acho que esse time chega nos playoffs, querido Júlio César. Então, Ale, eu concordo com você. Saindo do lado torcedor, assim, analisando o Eagles como, digamos assim, um analista amador, que a gente pode falar, o Eagles tem um potencial bom de playoff, tem wide receivers novos e confiáveis, tem uma linha ofensiva que mesmo não tendo 3 dos seus titulares, está jogando muito bem. Brent Celek, o tight end novo da NFL, pegou a vaga de titular e está substituindo o LJ Smith, muito melhor do que o próprio LJ Smith, um dia já foi um tight end para o Eagles, apesar de que tá, o problema do Eagles está no pé atrás com o Brian Westbrook. Brian Westbrook chegou na fase do, digamos assim, a montanha russa dos 30 anos para os running backs. LaDainian Tomlinson é um exemplo disso. É um grande running back, assim como o Brian Westbrook, mas chegou nos 30, não adianta. As pernas começam a bambear, o running back não consegue ser tão efetivo, mas ainda coloca respeito na defesa. Eu acho que a chave ali do Eagles vai ser coverage dos linebackers e como o Brian Westbrook vai chegar até o fim da temporada. Mas é um time em potencial para ir para os playoffs. É, e tem que lembrar também, você falou da montanha russa dos running backs, tem que lembrar do Sean Alexander, né, que tem mais de 100 touchdowns, tem 101 touchdowns na NFL, um grande running back, foi MVP da temporada de 2005, o cara jogou muita bola lá no Seattle Seahawks com o Mike Holmgren, foi uma peça importantíssima daquele ataque, mas chegou nos 31 anos, decaiu e inclusive tá até sem clube, nosso querido Sean Alexander, tá lá no free agency morgando, na última temporada entrou pouquíssimas vezes no vestindo a camisa do Washington Redskins, marcou inclusive um touchdown, mas jogou muito pouco e pelo jeito não vai participar em nenhuma dimensão nessa temporada, nem com um backup de running back. Eu acho que o Sean Alexander está fadado à aposentadoria no anonimato. E voltando àquele assunto dos wide receivers do Tampa Bay Buccaneers, eu vou dar uma sugestão. O que você acha de colocar o Donald Penn, o tackle desse time aí, de wide receiver? Donald Penn, o tackle do Buccaneers, fez a primeira recepção da vida dele para 15 jardas. O passe do Jordan foi equipado. E o Donald tem pegou a bola atrás da linha de scrimmage com toda a sua força, né, entre aspas, levou a bola até o first down e mais, fez a primeira recepção da vida dele para 15 jardas e saiu comemorando e dançando. Foi uma coisa assim sensacional e difícil de se ver na NFL. Quem comemorou muito também foi o torcedor do New York Giants nesse último final de semana. Eli Manning era dúvida para o jogo, ele estava com uma contusão no tornozelo, mas entrou em campo, só precisou de 173 jardas, colocou o Giants na liderança da partida, um passeio sobre o Oakland Raiders, 44-7 para o New York Giants. Olha, Edu, esse passeio do New York Giants já era esperado, assim, não só por parte dos torcedores do Giants, por parte dos torcedores do Raiders, mas por toda a NFL. É complicado e delicado a situação do Oakland Raiders, porque não tá caminhando, as coisas não estão caminhando da forma que eles queriam que estivessem. O quarterback Jamarcus Russell não consegue emplacar qualquer coisa nesse ataque do Oakland Raiders, que dificilmente, se não me engano, só na Week 1 conseguiu fazer 20 pontos. Depois disso, ganhou do Kansas City Chiefs num sacrifício e perdeu todas as outras partidas. Eu sei lá, mas o problema do Oakland Raiders não é só o Jamarcus Russell, que tá 18 quilos acima do peso, que deveria ser o peso ideal para ele, tá 18 quilos acima. Darren McFadden, que é o running back, que era um baita running back no college, entra para jogar, tem 3 fumbles na mesma partida. Se não me engano, foram 6 fumbles em 7 partidas, então é um número alto para um running back. O wide receiver escolhido nesse ano no primeiro pick foi uma escolha assim, totalmente duvidosa por Tom Cable, Al Davis e toda a comissão técnica do Raiders. E sei lá, o time do Raiders parece, na minha opinião, tirando o Cleveland Browns, parece um time totalmente sem esperança de ascensão nos próximos anos. Trouxe Richard Seymour para ver se ajudava no pass rush e na defesa de corridas e tudo mais, mas não está emplacando nada. O que está acontecendo? Vendo a situação do quarterback, olhando a situação do técnico Tom Cable, que não está conseguindo colocar respeito, o Oakland Raiders simplesmente colocou os principais jogadores no trade block. Acho que vai começar do zero, limpar o time, limpar o cap. E pra mim, o ideal seria trocar o head coach. Pegar um head coach pulso firme, estilo Bill Cowher, pra arrumar, digamos assim, a zona que virou a equipe do Oakland Raiders nos últimos 6 anos. Olha, é complicado, hein? Quem assumir o Oakland Raiders vai pegar uma bucha que, olha, tá complicado, hein? Você paga um salário de quase 20 milhões de dólares pro nosso querido Jamarcus Russell, e ele faz o quê? 8 passes para 100 jardas, nenhum touchdown. Quarto jogo seguido, que ele, a única coisa que ele conseguiu foi isso. Então, assim, compensa ficar com um cara desse? Não dá. O Raiders precisa de um quarterback que seja a cara da franquia, precisa de reforço na linha ofensiva, precisa reestruturar a defesa. Olha, tem uma grande oportunidade pro Oakland Raiders, eu comentei isso com os nossos amigos endzoners um pouco antes da gente começar o programa. Brady Quinn está oficialmente no trading block do Cleveland Browns. Ele vai ser trocado porque ele tem um bônus de 11 milhões de dólares para receber e o Cleveland Browns não está querendo confirmar o pagamento dessa dívida. Então, assim, pro Raiders é uma grande oportunidade de pegar um excelente quarterback por um preço baixo, um cara que pode ser a cara da franquia daqui a alguns anos, um cara que veio com uma grande expectativa do college, vem de uma universidade tradicionalíssima que é Notre Dame. O cara joga muito bem, tem talento, mas lá em Cleveland ele não está tendo as oportunidades que ele precisa, porque o time é fraco, realmente o time é muito fraco, não é um time bom. Mas assim, em Oakland, o time, claro, é péssimo, também não é nada disso, mas ele pode ter uma chance pro Cleveland Browns. Eu acredito em menos chance de ser um time melhor no curto prazo do que o Oakland Raiders. Se o Raiders resolver realmente reestruturar, é um time que pode se dar melhor, porque tem mais cap room, é mais tradicional, tem muita torcida. Então, assim, tem alguns talentos nesse time. O Robert Gallery, o offensive lineman, é um bom jogador. Tem o Darren McFadden, um jogo corrido que pode ser muito produtivo, e pro Brady Quinn isso é chave. E quem sabe no ano que vem, se o nosso querido Al Davis resolver tomar coragem e vergonha na cara pra fazer um draft decente pra esse time, ele arrume o time. E o Brady Quinn pode ser um quarterback que vai ser o suficiente pra tornar esse time vencedor. Não tô dizendo uma temporada com mais vitórias do que derrotas, mas um time que vença jogos, que seja capaz disso. E o Oakland Raiders tem todo o potencial do mundo pra isso. E o Cleveland Browns já, a situação é bem mais complicada, né? Faz muito tempo que o time não ganha nada. O Oakland Raiders tem lá seus títulos de anos 80, anos 90. Vamos lá. Vamos lá, né, Oakland Raiders. Tá na hora de se mexer, tá na hora de mostrar que tem gente com vergonha na cara nessa franquia. Deixa eu deixar o toque aqui para o Junior na NFL, o corredor Ahmad Bradshaw. Correu 11 vezes, 110 jardas e 2 touchdowns. Só nesses 5 jogos dessa temporada, ele já conseguiu mais que nos 15 jogos da última temporada. É uma grande aposta desse time de Nova York. E quem pode estar disputando o first round pick ano que vem junto com o Raiders é o St. Louis Rams. Muito ruim nessa temporada, St. Louis Rams. Continua sem vencer um jogo e o Minnesota Vikings continua invicto. Não sabe o que é perder o Minnesota Vikings. Foi até St. Louis e passeou sobre o Rams 38-10. Tratou de matar o jogo logo no primeiro quarto, já abriu 14-0. Espetacular, Minnesota Vikings. E as coisas lá em St. Louis não estão bem, não adianta, nada dá certo pro time do Rams. O Rams não fez um draft ruim, né? Trouxe lá o James Laurinaitis pra defesa, trouxe um left tackle no Jason Smith, então realmente é... Eles pensaram certo. É a temporada que vai dar tudo errado pro St. Louis Rams. Eles pensaram certo, mas vai dar tudo errado. Não adianta, o time tá muito mal. E olha, entre first round pick aí no ano que vem, eu acho que o St. Louis Rams ganha de todos os times que estão mal nessa temporada. E vou falar alguns só, hein? Já citou Cleveland Browns, Buffalo Bills, tem o Kansas City Chiefs, tá horrível, Oakland Raiders tá péssimo, e Detroit Lions conseguiu lá sua vitóriazinha e tá indo melhor que o St. Louis Rams das pernas, hein? O St. Louis vai conseguir superar o Detroit Lions do ano passado. É a minha opinião, apesar que eles têm um quarterback muito bom lá, que é o Mark Bolger, mas nessa maré, o barco tende a afundar, hein, St. Louis Rams. Vitinho, você acha, por exemplo, então, que o St. Louis Rams tem a chance de ser o novo 0-16? Edu, acho que 0-16 não, porque tem time pior, como a Lei já disse. Mas um destaque que eu queria deixar aqui é que é aos quarterbacks do Rams. O Baller começou o jogo, fez 20 para 31, 209 jardas e uma interceptação. O Baller se machucou, saiu e entrou o Mark Bolger. 7 passes completos em 7 tentativas para 88 jardas e um touchdown. Eu acho que vai haver uma troca de quarterbacks nesse time do St. Louis para o próximo jogo. Ah, mas o Bolger também entrou, é como eu disse, até na hora que a gente estava citando o Top Performers, né, Victor? O Mark Bolger entrou a hora que o jogo já estava entregue, já as traças também. O Minnesota Vikings já tinha aberto 31-3. Então, no finalzinho do último quarto, sem chances do St. Louis tentar uma reação, foi aquela troca de quarterbacks mais para dar uma chance para o reserva. Tudo bem que o Baller machucou, como você explicou, mas eu não vejo o Bolger com todo esse potencial, não. Edu, outra coisa que eu acho importante destacar é que o contrato milionário que o Mark Bolger assinou uns anos atrás parece que foi por água abaixo, né? Ele perdeu o seu trabalho para o Kyle Baller. É complicado, a situação do Rams não tá boa. Eu, sinceramente, eu acho que o Rams, se não ficar esperto, vai fazer um 0-16 esse ano. É candidato fortíssimo, para não dizer que, na minha opinião, será o top pick, o first overall. E, sei lá, eu acho que, como a Ale também já disse, esse ano vai dar tudo errado pro Rams mesmo, não tem jeito, o time tá se reestruturando. Mas eu acho que o Rams, ele tem uma expectativa de esperança, assim, se a gente pode dizer. O St. Louis Rams tem um head coach muito capaz, o Steve Spagnuolo, é um excelente, ele foi um bom defensive coach, e eu acho que tem capacidade de mandar bem como head coach, só que ele pegou uma bomba, podemos dizer assim, pra manusear, mas Eu acredito que daqui uns 3 anos, o Rams, 2... O Rams já tem um time mais competitivo. Esse ano não dá, perdeu muitas peças importantes. Tá digamos assim, um estrago total. Perda total. Mas, tudo bem. Eu acho que, não dando a Joel Davis no Steve Spagnuolo pro draft, tá beleza pro St. Louis Rams. Se 0-16 é o que precisa para chegar no top, pegar um bom quarterback, ou quem sabe um offensive line, um jogador excelente da defesa, que seja, entendeu? Eu acho que, Edu, é preferível o time se dar mal por 2 ou 3 temporadas do que passar 1 década, 2 décadas, sem ter perspectiva de vitória nenhuma, entendeu? Aí, vamos que vamos, Rams. E quem já mostrou que teve alguma evolução, agora que nós citamos 0-16, né, nós temos que falar deles, o Detroit Lions, que nesse final de semana recebeu o Pittsburgh Steelers em casa, e até que segurou um jogo interessante, até que teve uma graça o jogo do Pittsburgh Steelers e do Detroit Lions, o campeão do último Super Bowl e o pior time da temporada passada. O Lions teve até chance de empatar o jogo no finalzinho, né, num passe do Dante Culpepper, mas o drive conduzido por ele, ele sofreu 3 sacks no último drive do jogo, então ficou realmente difícil de produzir. E Dante Culpepper e Detroit Lions, como eu disse no portal do Endzone Brasil, eu repito aqui agora no podcast, Dante Culpepper, Detroit Lions é igual a derrota. É a 6ª partida que o Culpepper é titular no Lions e é a 6ª partida em que o Lions é massacrado pelos adversários. Então, Edu, o Culpepper entrou, não conseguiu ganhar, mas digamos que o Detroit teve uma evolução assim, notável do 0-16 para um time assim, não candidato a playoffs, claro, assim, mas o time você pode ver que ele já tá dando uma pressão, assim como você mesmo disse, nos seus adversários. O jogo tá emocionante, não é aquele, é o Detroit, vamos socar 50 pontos no Detroit. O time já tá mais respeitável. Mas o Culpepper em si não jogou bem, lançou para 282 jardas, teve um scramble de 32 jardas que manteve o drive da equipe do Detroit vivo para poder tentar uma reação e tal, mas acabou não acontecendo. Mas eu, sinceramente, estou muito surpreendido pelo que o Detroit está mostrando nesse ano. Contra o Chicago Bears, no primeiro tempo, mandou muito bem, jogou pau a pau. O Hulk Matt Stafford entrou na partida, jogou bem, apesar que no segundo tempo não aconteceu nada. Mas estou gostando de ver o Detroit, está mandando muito bem até agora. Bom, isso aí, a gente falou tanto dos times ruins, né? Vamos terminar falando aqui dos times bons, né, Edu? Bom, Cincinnati Bengals venceu por 17-14, surpreendeu lá o Baltimore Ravens. Carson Palmer jogando muito bem, o Chad Ochocinco realmente confirmou que tá em boa fase outra vez, 94 jardas recebendo na partida. E além deles, a gente tem que destacar os times que estão 5-0, né? Do surpreendente Denver Broncos, bateu o New England lá em Denver. Kyle Orton com 330 jardas, tá jogando demais, jogando muita bola, fino da bola realmente. Na prorrogação, o Denver Broncos conseguiu vencer a partida. O Minnesota, como a gente já destacou, né, Edu, venceu o Los Angeles Rams. E o Minnesota é um time que a gente não cita muito, mas tá 5-0 também, com o Brett Favre em excelente fase, e lá tem o Adrian Peterson, que é sempre uma ameaça. New York Giants 5-0 também. Quer dizer, tem times despontando realmente, mostrando a que vieram. Tem lá o Titans com 5 derrotas também, né? Mas vamos deixar o time fraquinho pra lá. E eu queria abrir aqui uma mesa redonda, perguntar pros amigos endzoners, quem dos times que estão 5-0 agora tem mais chances de chegar ao Super Bowl e quem sabe até vencer o Super Bowl? Minnesota Vikings, Denver Broncos ou New York Giants? Também tem o Indianapolis Colts, hein? Já ia esquecendo do nosso querido Peyton Manning. O que vocês acham? Eu queria começar com a minha opinião. Eu acho que o Indianapolis Colts é o time que tem mais chance de vencer o Super Bowl, na minha opinião. Acho que vai chegar, a Conferência Americana esse ano tá mais fraca. Claro que tem os times tradicionais, como a gente já citou no começo do programa, mas acredito que o Indianapolis Colts é o time que tem mais chance, na minha opinião. E aí, Edu, sua opinião? Eu vou com você sem sombra de dúvidas, Alexandre. Indianapolis Colts. Peyton Manning, seus receivers produzindo muito e a defesa conseguindo parar os adversários. Como eu disse na sessão de e-mails do programa, tanto Colts quanto Giants são dois times que estão 5-0, mas não jogaram contra nenhuma grande ameaça ainda da NFL. Mas são dois times que estão jogando muito bem. Meu voto vai pro Colts. Entre todos que estão invictos, meu voto vai pro Colts. Olha, eu faço coro com vocês dois. Eu acho que, assim como o Vikings é um bom time, o New York Giants é um bom time, mas o fator conferência, eu acho que é um dos pontos fundamentais aqui. A AFC esse ano tá mais fraca que a NFC. E o time do Indianapolis tá jogando muito bem. Esse jogo aéreo do Peyton Manning com Red Wayne, Austin Collie, Pierre Garçon, seja quem for o wide receiver do Colts, Peyton Manning tá jogando muito bem, 300 jardas back-to-back games esse ano. E é isso aí. Eu acho que o Colts é o time que tem mais chance de chegar no Super Bowl e vencê-lo. Eu vou com vocês três aí e fico com o Colts também. Não tem como negar que o desempenho dos Colts está realmente impressionante. Prova disso foi o Sunday Night Football. Peyton Manning ownou todo o time do Titans. É o quinto jogo de Peyton Manning arremessando mais de 300 jardas. Espetacular. Kerry Collins não está conduzindo os Titans. A temporada dos Titans acabou. Um time que foi muito bem ano passado. Na semana 5, os Titans podem esquecer qualquer chance de playoff já. Eu carimbo aqui, se os Titans forem pro playoff, eu pago um almoço para todos os Endzone. Para fechar a rodada do domingo, o Carolina Panthers venceu o Washington Redskins por 20-17. Primeira vitória do Carolina na temporada. Jake Delhomme finalmente conseguiu uma vitória para sua equipe. Mas não venceu sozinho, na verdade, continua com desempenho pífio. 181 jardas, um touchdown e uma interceptação. O Houston Texans foi até Arizona enfrentar os Cardinals e perdeu. A atuação de gala de André Johnson, 101 jardas, dois touchdowns, incluindo um touchdown em que ele rebocou nada menos que três defensores para dentro da endzone junto com ele. Mais uma interceptação do Dominic Rogers Cromartie no finalzinho do último quarto. E um goal line stand por parte da defesa do Cardinals impressionante. Conseguiu segurar o ataque do Texans. Os Texans acabaram com uma derrota lá em Arizona. Chegamos ao Monday Night. Monday Night Football. New York Jets contra Miami Dolphins, Rex Ryan contra o Wildcat. O que a gente pode comentar desse jogo? Bom, Edu, a gente pode falar que esse Wildcat do Miami Dolphins é impressionante. Todo mundo sabe que o Miami Dolphins vai correr no Wildcat com o Ronnie Brown, e eles continuam conseguindo muitas jardas com o Wildcat, e foi, digamos assim, foi corajoso o técnico do Dolphins na jogada crucial da partida. Mandou o Wildcat, os caras sabiam que ele ia correr, ele correu e fez o touchdown. É algo impressionante, Edu. Você vê como que esse sistema de Wildcat funciona muito bem para o Miami Dolphins. Nenhum time da NFL executa tão bem essa formação quanto o Miami Dolphins. Então, sei lá, se preparem os adversários do Dolphins, porque esse Wildcat com Ronnie Brown, Rick Williams, o Chad Henne às vezes se envolve nas jogadas, Ted Dean Jr., é complicado, tem que ficar esperto. E o Jets, mais uma vez, foi outra vítima do Wildcat do Dolphins. É, e não tem só isso, né? Ainda tem o Pat White lá, quarterback que foi draftado exclusivamente para essa formação de Wildcat. É aquele negócio, né? Miami Dolphins é um time forte, é um time que caminha em direção aos playoffs. Chad Henne jogou muito bem, tá substituindo bem o Chad Pennington. E esse Monday Night Football foi emocionante. E pra quem antes era difícil ficar acordado de madrugada pra assistir o jogo, ter que dormir muito tarde, ontem valeu a pena, eu tenho certeza, muita gente acompanhou o jogo. Um jogo incrível, realmente, jogaço de bola. É, e uma coisa que pode ser notada nesse jogo é que parece que encontramos a fraqueza da defesa do Jets. Será que esse um jogo corrido mais forte contra o Jets vai fazer a defesa falhar? É um jogo corrido e passes curtos também foram os pecados que a defesa do Jets deixou o ataque do Miami cometer, né? Infelizmente, Mark Sanchez perdeu seu primeiro Monday Night, mas ele é calor, é rookie. Ainda vai ter muito pra render ainda na NFL. E a semana 6 da NFL começa no dia 18 de outubro, próximo domingo. St. Louis Rams vai até Jacksonville enfrentar os Jaguars num jogo que promete ser muito feio, mas quem quiser acompanhar, acompanhe. New York Giants vai até o Superdome New Orleans enfrentar os Saints. E o Baltimore Ravens vai até Minnesota enfrentar o Minnesota Vikings. O Detroit viaja até Green Bay para jogar contra os Packers. O Houston Texans fará uma visita para o Cincinnati Bengals. O Cleveland Browns vai até o Heinz Field para jogar contra a equipe do Pittsburgh Steelers. E o Kansas City Chiefs viaja até Washington para enfrentar os Redskins. Bom, o Carolina Panthers visita o Tampa Bay Buccaneers lá no Raymond James Stadium, palco do último Super Bowl. O Arizona Cardinals enfrenta o Seattle Seahawks lá no Quest Field. O Philadelphia Eagles enfrenta o Oakland Raiders no Coliseum de Oakland. E o Buffalo Bills enfrenta o New York Jets lá no Giants Stadium. Fecha pra gente aí, Vitinho. O Tennessee Titans vai até New England enfrentar o Patriots. O Chicago Bears vai até Atlanta enfrentar os Falcons. E o Denver Broncos vai até San Diego enfrentar o Chargers. Alexandre, um jogo que você recomenda pros nossos ouvintes? Eu recomendaria Denver Broncos e San Diego Chargers. Vai ser um jogaço de Monday Night Football. Denver Broncos chegando invicto, Chargers é rival de divisão, tem um timaço nas mãos. Philip Rivers, Darren Sproles, LaDainian Tomlinson, Vincent Jackson, Chris Chambers, jogaço de bola, quem puder, assista na ESPN. Júlio César, manda um jogo pra gente que você acha que vai ser legal para nossos amigos ouvintes acompanharem nessa semana 6 da NFL. Essa semana tá cheia de jogos bons, mas eu vou escolher New York Giants contra New Orleans Saints. Os dois times invictos até então na temporada se enfrentam no Superdome. Tem tudo para ser um grande palco de um grande jogo da NFL. E você, Vitinho, que jogo você recomenda pra gente? Eu vou recomendar o jogo Baltimore Ravens versus Minnesota Vikings. Um jogo de Joe Flacco e a defesa do Baltimore contra Brett Favre, Adrian Peterson e uma defesa também do Vikings. Eu já recomendo aos nossos ouvintes assistirem o Sunday Night Football, Chicago Bears e Atlanta Falcons, jogaço. Atlanta jogando muito bem, conduzido por Matt Ryan, e o Chicago Bears com Jay Cutler, que está conduzindo esse ataque dos Bears, está fazendo os receivers se encontrarem ali. Jogão, promessa de muitos pontos nessa rodada, semana 6 promete jogos extremamente emocionantes. Só para completar, quem está de bye essa semana, quem descansa essa semana, Dallas Cowboys, Indianapolis Colts, Miami Dolphins e San Francisco 49ers. Bom, termina aqui mais essa edição do Endzone. É um prazer, é uma alegria estar aqui com os meus amigos Endzoners. Um abraço, meu amigo Alexandre. Um abraço, Edu. Valeu, Julião. Obrigado, Vitinho. Mais uma edição do Endzone no ar. Espero que o pessoal goste. Votem lá no Prêmio Podcast. Visitem o portal do Endzone Brasil, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para trazer para vocês o melhor do futebol americano lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Podem ter certeza que a gente vai se dedicar ao máximo nisso aí. Valeu, Julião. Aquele abraço. Um abraço, Ale. Foi muito bom gravar esse podcast com vocês aqui. Faço de minhas as suas palavras. Votem no Prêmio Podcast, dá uma força assim pra gente. A gente tá se esforçando ao máximo pra poder trazer o melhor do futebol americano pra vocês. E é isso aí, espero que vocês gostem dessa edição. Vitinho, aquele abraço, meu cara. Aquele abraço aí pros Endzoners, aquele abraço aí aos nossos ouvintes. E puxando o corpo aí de novo, por favor, voltem no podcast e aí leia nossas matérias, que é um gás a mais aí pra gente continuar com o podcast, não é cedo? Com certeza, Vitinho. Mandem e-mails, comentem nas matérias, comentem na postagem do podcast. É um prazer, uma alegria ter esse feedback de vocês. E claro, vai ser um feedback muito legal se nossos ouvintes nos fizerem ganhar o prêmio podcast. Termina aqui mais essa edição do programa. Agradeço a todos que tiveram paciência para ouvir até agora. Um abraço. Fui!